Expresso. Ouviu? Gostou? É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, comigo Antônio Cláudio. Vamos até às 14 horas de hoje com a sua participação pelo 991248325. Você também pode participar pelo 992042222. Esse é o número do Expresso, tá bom? Pelos dois números, você pode mandar mensagem de texto, pode mandar também aí o seu recadinho, né? E fazer as suas perguntas aqui para tirar as suas dúvidas com o artista, com o desenhista Alex Ferreira, que é o próximo entrevistado que eu estou recebendo pela primeira vez aqui no programa Expresso. Alex, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Rapaz, eu que agradeço a oportunidade de estar recebendo você aqui. Você é de Guaranésia, né, Alex? Na verdade, eu nasci no Paraná e vim para cá com 3 anos de idade. Eu vim muito novo. Então de lá eu nem lembro. A infância tudo aqui. Daqui. Paixão de desenho, então é daqui de Guaranésia. É daqui, comecei aqui. Começou tudo aqui. Começou e como aqui. É que começou, Alex? Como é que você pegou gosto aí por fazer desenhos? Então, como começou assim, desde muito pequeno, né? Eu lembro que, assim, eu sempre desenhei desde muito pequenininho, antes da escola até. Mas assim, quando eu entrei na escola, no prézinho, tinha a professora minha, Rosângela, me dava aula no prézinho, e ela que viu a diferença assim, de mim pros outros, que eu tinha um... É mais criatividade, né? Na época não era nem técnica, era a criatividade que eu tinha na época. E foi desde a infância, assim. Aí até no final do ano a professora pegou meu caderno pra mostrar pros outros. Você desenhava? Tal. Desenhava tudo no teu lugar? Desenhava tudo. Na época eu desenhava, na época que saiu o Super Nintendo, eu desenhava aqueles Super Mario, aqueles joguinhos. Ah, tá. Os personagens do jogo. Os personagens do jogo, quando era pequenininho. Tinha 5 anos. Tinha 5 anos, mais ou menos, já começava a desenhar. Já. Mas já tinha alguns traços, características ou não? Era coisa de criança mesmo? Não, era mais coisa de criança. Não tinha técnica nenhuma. Era só o gosto. Era só... É. Mas aí você desenhava... Hoje você é um desenhista de retratos, né? Vamos dizer assim, né? Faço realismo, né? É essa arte que você chama, é de realismo. Isso. De lá pra desenhar o Super Mario até chegar agora, meu, foi uma evolução muito grande, né? Foi um processo bem longo. Não é da noite pro dia que se surge. É. Como é que... Até do Super Mario até esse desenho realista, como é que foi essa história toda aí? Então, que eu comecei a aprimorar mais, assim, a técnica... Foi depois, assim, até meus 15 anos, mais ou menos, assim, eu desenhava, assim, por hobby só, na escola. Tá, dos 8 aos 15 anos, então, né? Dos 5 aos 15 anos. E depois dos 15 anos... Mas mesmo nesse período, o teu desenho já foi melhorando aos poucos. Foi. Porque é a prática, né? A cada um é a prática. Quando nós praticamos, mais melhora. E, assim, aí quando chegou mais ou menos 15 anos, lembro que tinha concurso de desenho na escola. Hoje em dia, acho que não tem mais concurso nas escolas, mas na época tinha concurso. E eu lembro que eu ganhei 2 anos seguidos o melhor da região aqui, né? Da cidade. Participou melhor Pratinha. De participou Pratinha, participou todas as escolas de Guaranésia. E eu ganhei 2 vezes o primeiro lugar. E aí eu lembro que a Ângela, diretora do Inácio na época, ela me apresentou o Paulinho da Forte Farma e ele me patrocinou por mais ou menos aí 1 ano, né? E aí eu comecei a me dedicar mais. Comecei a me dedicar e tentar realmente chegar num nível mais aprimorado. Eu fiz aula com o Tato de pintura. Foi a partir daí que eu evoluí mais. Então, mas aí essas artes de... as aulas de pintura vieram pra somar nos desenhos? Porque o teu negócio era desenho. Era ou seja, desenho. Ou ali você ainda tava na dúvida. Ah, vou fazer desenho, vou pintar quadros. Ali, tava na dúvida ainda. Você ainda tinha assim, essa dúvida. Desenhar eu já sabia, né? Aí eu fui lá aprendi... Mas foi muito útil essas aulas de pintura que eu aprendi a mistura de cores, né? Porque agora eu consigo fazer desenho tanto colorido quanto preto e branco. Mas se não fosse as aulas de pintura, eu não teria isso hoje. Curiosidade de um completo ignorante. Tem diferença você fazer um desenho já sabendo que ele vai ser preto e branco e outro desenho que você vai colorir ele depois? Não, não tem muita diferença. A diferença é mais no processo. Eu acho assim, quando o desenho é preto e branco, eu acho que é mais fácil um pouco você fazer. Porque você usa menos material, vamos supor, com um único lápis, um tom de cinza, você consegue fazer uma área aumentando a pressão da mão ou diminuindo, você consegue fazer vários tons com um único lápis. Agora, quando é colorido, você tem que ficar trocando tinta toda hora, tem que misturar muito, é mais trabalhoso colorido. Tá, dá mais trabalho fazer o desenho colorido. Você prefere qual dos dois? Ah, eu faço mais assim, eu acho que me faz evoluir mais rápido o preto e branco, é o que eu mais faço. Eu vejo no teu Facebook, se você que tá me ouvindo e quiser conhecer um pouquinho o trabalho do Alex, tem a página no Facebook lá, né? Tem, a página Desenhos Realistas Alex Ferreira. Pode procurar lá, manda bem pra caramba. E geralmente, pelo menos os que eu dei uma olhada rápida lá, é preto e branco que você fez. A maioria pelo é menos branco. Os últimos, né? É, a maioria é preto e branco. Quando o Paulinho da Zampar Farma lá começou a patrocinar você, você já imaginou, pô? Isso aqui é uma área que vai ser minha profissão vai ser essa. Já tinha isso em mente ou não? Era mais ali uma questão de desenvolver mesmo o talento que você tinha? Na verdade, eu queria desenvolver, né? Isso aí era mais um sonho, assim, só que a gente nunca pensa que pode alcançar, né? É. Mas, assim, com o tempo a gente vê que tudo parece impossível até que seja feito, né? Então a gente pensa que é impossível, mas até a gente conseguir, dá pra alcançar. O Júlio Souza aqui, ó, garoto talentoso, temos artistas maravilhosos aí na cidade. Parabéns, Alex Ferreira, por nos representar tão bem. O pessoal acompanha mais? Acompanha você, o pessoal aqui de Guaranésia? Já que hoje você reside em Guaxupé, né? Agora eu mudei pro Guaxupé, por causa das aulas de desenho que eu dou lá, né? Fica mais fácil pra mim. Mas o pessoal aqui de Guaranésia te acompanha? Aqui em Guaranésia a gente tem muitos desenhistas talentosos? Tem muitos, cara. Eu sei que o pessoal, assim, a maioria acaba, por alguma razão ou outra, acaba abandonando, sabe? Às vezes pra trabalhar. Mas tem vários. Tinha um amigo meu, o Eric, Samuel, o Marcos, vários assim que desenhavam bem assim. E assim, acabam parando um pouco. Ainda desenham ainda, né? Só que assim, acaba deixando meio de lado por causa do trabalho, né? Olha, eu tava conversando aqui fora do ar com você, eu sou apaixonado em história em quadrinhos, sou fã de história em quadrinhos, eu vejo, e o Brasil tem excelentes, né, desenhistas aí, no mundo inteiro aí, os desenhistas são reconhecidos. Às vezes o pessoal não sabe, mas os Batman, os Super-Homem, Homem-Aranha, a grande maioria são desenhados por brasileiros. É, a gente tem o nível do desenho brasileiro evoluindo? A gente tá no nível aí dos principais desenhistas do mundo hoje? É, tem. Aí o Brasil aqui tem, inclusive, tem um desenhista que se chama Charles Lavezzo, é um dos melhores da América Latina. Tem vários desenhos bons aqui no Brasil, tem vários. Esse desenho que você falou já não é mais dessa questão de heróis, de histórias em quadrinhos, né? É, isso que eu falei, ele é mais do realismo. Do realismo, né? Realismo. No realismo também a gente tem essa mesma leva de artistas brasileiros. Tem muita gente boa, tem muita gente que desenha bem demais. Só que no Brasil é difícil, não é muito divulgado, né? É isso que eu ia te perguntar, porque é muito difícil. Sempre existiram, por que nunca apareceram, né? É, e interessante no Brasil é que quem desenha tem que ter um valor, porque não é tanto por dinheiro. É por paixão mesmo que desenha. Porque se for por dinheiro, todo mundo para. Porque no Brasil é difícil. Não dá pra sobreviver. Ah, no começo complicado. É muito difícil. No começo é muito. Eu lembro que eu fazia antigamente, eu vendia. Tipo, passava 2-3 dias num desenho pra vender por R$10 quando eu comecei. Então, se for por dinheiro, pra começar. Desanima, né? Desanima. Mas assim, graças a Deus tem melhorado. Assim, agora, pelo menos na região nossa aqui. Tô divulgando mais, assim, o desenho realista tá pegando mais valor agora, né? Tá sendo bem mais valorizado. Hoje um desenho real desse artista que você falou, quanto que vale, mais ou menos? Ai. Só pra gente ter uma noção de preço. Um tamanho A3, ele não vende... A3 é menor que uma folha A3, de sulfite, que a gente chama. Não, A3 é o tamanho de duas folhas A4. Tá, beleza, duas folhas A4. Uma do lado da outra, tá. Dá uma A3. Só pro ouvinte visualizar. É, ele não vende por menos de R$1.200. Por menos de R$1.200. Por menos de R$1.200 ele não vende. Mas é perfeito, perfeito. É perfeito, é perfeito. E assim, na região nossa, assim, tá. Vai indo, vai caminhando. Hoje aqui na nossa região, quantos artistas de desenhos realistas temos? É só você ou tem mais algum que você tem um contato? Ah, eu tenho num nível assim. Bem superior assim, eu acho que não tem muitos. Mas tem vários, sim, que tem potencial. É questão de prática, sabe? Tem potencial, assim, tem bastante. Gustavo, nosso amigo Gustavo Engenheiro, também tá mandando um abraço pra você. Sim, parabéns, legal, ao artista, e é muito talentoso mesmo, tá dizendo aqui o Gustavo. Um abraço pro Gustavo. O Alex, e por que as pessoas desistem? É por causa do valor do material? É por causa, realmente, disso que não compensa financeiramente? Às vezes, sim, porque não consegue conseguir uma renda com o desenho, e às vezes chega numa idade, tem que trabalhar para poder ter sua renda e acaba ficando mais pro lado do trabalho pela renda, né? E essa galera aqui que você falou que desenhava junto com você, hoje é hobby só para eles? Hoje é mais pro hobby eles. Faz tempo que eu não tenho contato com eles, mas assim, sempre que eu falo assim com eles falam que desenham alguma coisa há pouco tempo, mas assim, não divulga tanto, sabe? É. E o seu trabalho, você divulga só no Facebook ou não? Divulgo no Facebook, eu tenho um canal no YouTube. Ah, você tem um canal também? Tem um canal, mesmo nome, é Desenhos Realistas Alex Ferreira. O pessoal pode procurar no YouTube lá, mas tem um processo seu desenhando? Tem vídeos, tem um tutorial, tem ensinando explicando. um desenho do Will Smith que eu fiz colorido, eu explicando como é que, as cores que eu uso. Ah, eu acho que eu já cheguei a ver isso. É, tem outros desenhos acelerados, né? O processo do início ao fim. Mas não consegui aprender, não. É treino. Treino, né? É mais treino. Desenha, dom? O que que é? Não, eu acho que, às vezes, a técnica supera o dom natural, vamos supor. É, quem tem um dom, às vezes, acaba sendo muito confiante e não pratica tanto por confiar demais no dom. E às vezes, quem tem vontade de aprender assim, não tem dom, às vezes aplicando as técnicas, eu conheço vários, até alunos meus, que quando começou a fazer aula comigo assim, geralmente quando começa mando fazer um desenho de um rosto, eu dou um rosto, ele faz um desenho, só pra me ver como é que é, que a pessoa desenha. Como é que tá o nível da pessoa? Aí a pessoa começou, quando eu comecei a dar aula, a pessoa fazia, eu falei, nossa, agora eu não vou dar conta de ensinar, porque a pessoa desenhava assim, tava totalmente fora, eu falei, a pessoa não tem dom nenhum. E às vezes, agora, hoje em dia eu vejo, até o aluno faz aula comigo ainda, eu vejo que a pessoa se superou e mesmo assim, sem ter o dom no início, com a técnica até supera pessoas que têm o dom. A técnica é o treino, né? É o treino. É o treino ali diário, querer fazer mesmo, né? A gente consegue fazer. Eu lembro que tinha alunos meus na época, eu passava, fazia a aula, né? E passava alguns exercícios pra casa. Às vezes quem tinha um dom, chegava em casa na outra semana e ia fazer a aula, nem tinha feito o exercício. E às vezes pessoa que não tinha um dom, eu mandava pra casa, eu chegava e tinha feito cinco vezes aquele mesmo exercício. E no final, às vezes, tava às vezes o primeiro que ela fez estava ruim. Mas depois, no final dos cinco que ela fazia, o último... tava show de bola. Tava já. Show de bola, às vezes melhor do que quem tinha o dom e fez uma vez só. Atrapalha, então, às vezes, a pessoa que tem... Isso eu acho que nem é questão do dom, né? É questão do excesso de confiança. É o problema, assim... É. Até eu já sofri disso. Quando eu estudava, na escola, eu lembro que eu preciso ganhar esse concurso de desenho. Eu sou o cara, já imaginava. Nossa, isso aí é o maior problema, a maior bobeira que tem no desenho. Isso é isso, é se achar. Porque na época, como eu ganhei duas vezes em primeiro lugar, eu ficava me achando, sabe? E isso me deu um baque muito grande pra frente, porque depois que, quando eu ganhei meu computador, eu acho que eu tinha uns 16 anos, que eu comecei a mexer na internet, achei desenhistas muito superiores, sabe? E assim, eu lembro que foi um trauma tão grande que eu fiquei uns 6 meses sem desenhar. Foi uma depressão. Eu falei, vou largar a mão, porque eu pensava que eu era tão bom. E depois, quando eu vi os outros, entendeu? Então, esse negócio de se achar é a pior bobeira. Te dou uma dica, quem estiver começando a desenhar, não se ache, você nunca vai ser o melhor. Eu sei que assim, nem assim, quem eu acho que é o melhor, talvez não seja, né? Quem é o melhor pra você? Pra mim, assim, que eu tenho mais referência, chama Charles Lavezzo. Charles, que é o brasileiro, que você ele fala. É o brasileiro. Mas é o melhor do mundo, ele, na sua opinião? Não, ele mesmo fala que ele tem referências de pessoas superiores a ele. Tá, então, a gente nunca pode se achar. Pra gente ter um parâmetro, você e o Charles, falta muito ainda pra você chegar ao nível que ele tá? Falta, porque... Falta assim, onde? Acho que falta mais treino, né? Mais tempo, assim, a mentalidade, amadurecer mais, sabe? Assim, apesar de me sempre procurar evoluir, ele já dá aula faz 20 anos. Né? Então tem uma experiência muito grande. Tem uma experiência muito grande. E inclusive, às vezes, eu mantenho contato, eu converso com ele pelo telefone, pelo WhatsApp. E assim, sempre querendo trocar ideia, acompanhando, sabe? Mas ele passa orientações pra você ou não? Você já chegou a mandar desenhos pra você? O que ele diz, os teus desenhos? Ele falou que é bom. Fala que é bom e diz que desenhista é treino. É sempre a gente tá treinando que a gente chega onde a gente quer. Desenha treino, não tem segredo. E você desenha mais... o que você gosta de desenhar? É rosto, é o corpo, é objetos? O que é o seu desenho? O que eu mais gosto de desenhar, assim... igual eu falo, eu gosto do que for mais difícil. Eu gosto do desafio. Mas, assim, o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais faço, é coisa assim que como é que eu posso explicar? Uma coisa viva, que passa um sentimento, sabe? Pessoa, uma imagem que causa... Eu vejo muito rosto. Isso. É isso que você... Às vezes pelo menos o que eu mais vejo. O olhar, assim, eu gosto, assim, é rosto. Olhar alguma coisa que passa com emoção, sabe? É o pra quem preocupa. Tá vendo o desenho. Mas por quê? Por causa do desafio de desenhar? É mais complicado desenhar rosto? Não, rosto, se você errar um milímetro ali, alguma coisinha assim, já descaracteriza a pessoa, né? A não ser que seja caricatura, aí você pode exagerar alguma coisa. Aí não tem problema, aí, né? Você também faz caricatura? Faço também. Geralmente faço pra casamento, pra pôr em convite, pra... festa de 15 anos. É mais pra isso. Caricatura eu faço mais pra... Faz mais pra... E o pessoal deve procurar bastante, né? Procuro, sempre procuro. Essa semana eu tenho, como eu disse pra você, eu tenho contato aí com o pessoal que curte história em quadrinhos e eu pedi pra um amigo meu fazer uma caricatura. E fiz, coloquei no Facebook, no meu Facebook, que choveu de gente elogiando a caricatura, quer dizer, o pessoal gosta, né? Gosta. Se eu soubesse que você estava aqui, eu teria pedido para você, tá vendo? Mas então, ó, parabéns aí ao, deixa eu ver aqui, parabéns ao meu professor, grande talento, merece o reconhecimento, sim, o Adriano Nascimento. O Adriano tem bom futuro se ele continuar. Ele evoluiu muito, ele faz aula faz há mais ou menos 2 meses, já evoluiu demais. Ele se é comparar Gospé, o primeiro. De Guaranésia. Evoluiu demais ele. E vai lá em Gospé ter aula com ele você? Ele vai lá em Gospé. Você dá aulas aonde lá? Na Casa da Cultura de Gospé. Na Casa da Cultura? Tem um horário fixo? Como é, quando são suas aulas? Eu, assim, geralmente eu monto uma turma e agendo o horário. Tá. No momento dou aula de domingo lá. Aos domingos. Tá, mas se alguém quiser, ainda tem espaço lá para mais alunos? Tem espaço, só entrar em contato lá com a Casa da Cultura. O telefone é 3559-1052. Repete aí para nós então, para me anotar aqui: 3559-1052. É só ligar lá e falar: quero aulas com o Alex. É só agendar. Com o Alex. E também tem o WhatsApp, né? Quem quiser, fica mais fácil, pode, pessoal. Pode falar. É 984. 34 6307. Eu vou fazer um intervalo comercial. Eu quero que você me responda com sinceridade. Eu sou um péssimo desenhista. Se eu começar a ter aulas com você, daqui quanto tempo eu vou começar a desenhar bem? Olha, se você... Não, mas eu vou responder depois do intervalo comercial. Precisamos faturar. Vamos lá. Vamos ir pro intervalo comercial e eu volto já. Grama Expresso. Sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Tô batendo papo aqui com o artista Alex Ferreira. Quero mandar um abração para Maria Barreto e também para o Serginho, né? O Gustavo, que tá, acho que é o Gustavo, tá completando hoje mais um ano de vida. Parabéns. Bom dia também para Franciele e Cristina Selma. O pessoal tá ouvindo e te parabenizando aqui também pelo trabalho, viu, Alex? Obrigado. Giovanni Brito também, tops. Cara, tem muito talento, tá dizendo aqui o Giovanni Brito. Então é talento para talento, que o Giovanni também é super talentoso. Tá fazendo um filme em breve. Tá pronto, hein, Giovanni? Quando tiver pronto o filme, eu quero você aqui no programa pra gente falar sobre o filme aí que o Giovanni tá desenvolvendo. Quer dizer, Guaranésia, nossa região, é uma região muito talentosa, né, Alex? Muito rica em talento. Às vezes é pouco valorizado. Infelizmente, mas... né? É. Ô, Alex, a gente tava conversando aqui no intervalo, mas antes da gente falar do assunto do intervalo, eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz antes de ir pro intervalo comercial. Uhum. Se o Antônio Cláudio, que não sabe desenhar nem o aí com o fundo do copo, se eu começar a ter aulas com você, com quanto tempo você acha que eu vou conseguir fazer um... desenhar pelo menos uma casinha? Olha, eu tenho alunos meus que partiu do zero em desenho, do zero ao nível de poder vender desenhos, assim, com 6 meses, assim, depende da dedicação. Se você se dedicar, assim, se empenhar... Todo dia lá, se eu todo dia pegar, separar uma horinha por dia pra fazer isso. Pelo menos meia hora, uma hora por dia... Em 6 meses, tranquilo. Eu consigo desenhar um rosto, pelo menos. Talvez não com a perfeição que você, mas eu consigo já fazer um rosto que possa parecer com alguém. Isso, com certeza. É. Com certeza. É, igual eu falei, às vezes, assim, eu ajudo bastante em aprender as técnicas, né? Porque às vezes coisas que eu aprendi sozinho, demorei 15 anos pra aprender, eu passo em 2-3 meses. Então a pessoa já poupa esse tempo da informação... E só resta a prática, né? Mas a prática completa tudo. A maioria das pessoas é um pouquinho de desenhista frustrado, não é? Porque todo mundo, quando criança, desenha, né? Eu conheço várias pessoas que desenhavam bem, assim, até a quarta série, e depois foi parando, não sei porquê. Foi parando, né? E todas as crianças, né? Você vê, você pega, as professoras pedem para as crianças desenhar, o pessoal desenha lá. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, né? Chega uma hora, larga, desiste. Mas se você quiser ter aulas... com o Alex, é o 3559-1052, né? Ou 984-34-6307. Isso. Liga e agenda. E além desse trabalho, esse trabalho você vende, né? Vendo. Desenho realista. Vendo. Se a pessoa quiser, eu quero que você faça um desenho aí da minha avó, do meu avô, do meu pai, do meu cachorrinho, né? Faço. Inclusive, eu tenho poucos quadros meus, assim. Porque a maior parte do tempo que eu desenho, eu acabo vendendo. Então, eu poderia ter mais desenhos comigo para minha exposição. Só que, assim, eu acabo tendo poucos comigo porque é muita encomenda. Né? Entendi. E as pessoas te procuram aqui na Casa da Memória mesmo ou não? Pra, Para encomenda, geralmente, a pessoa procura pela página do Facebook. Pelo Facebook. Deixa mensagem lá, manda a foto. Então, mas aí como é que é? A pessoa te manda uma foto? Isso, a pessoa manda uma foto e a foto tem que ser uma foto com qualidade boa, né? É, às vezes, assim, a pessoa manda uma foto e fala, eu quero esse desenho aqui. E às vezes, eu quero a foto desse desenho. E às vezes a foto tá meio de longe, às vezes você vê que a pessoa tá sorrindo, mas quando você dá um zoom ali pra poder copiar, tem só aquele vulto branco que você não vê os dentes. Você não pode inventar. Tá. Aí não tem como você inventar. Então você precisa de uma foto com uma resolução grande. Resolução boa. Pra você conseguir. Quanto melhor a foto, melhor vai ficar o desenho. Você falou copiar, então você coloca a foto embaixo e o desenho por cima? Não. Tem várias técnicas de transferir o desenho, né? Nas minhas aulas eu passo, acho que 4 técnicas. Além, não, 5 com a olho, né? São 5 técnicas. Mas tem várias. Tem essa de. Tem o grid, que é quadricular a folha. Tem linhas diretrizes. Tem até essa de pôr por cima também. São várias, assim. A pessoa escolhe qual ela achar melhor. E qual fica melhor? O resultado final, na sua opinião? Ah, o melhor, assim. Sem. Porque pôr por cima é o que sai mais. É o básico. Exato, básico, né? Mas, assim, o grid é o que eu gosto mais, assim, de. Que é aquele quadriculado. Quadricula e você copia quadradinho por quadradinho. Mas aí dá muito trabalho. É, todas as técnicas dão trabalho de desenho. Um desenho desse quadriculado, quanto tempo você leva pra. Nossa, pra um fazer? Desenho desse vai levar aí uns 7 dias, 8 dias. 7 dias. É. Então você faz um pouquinho hoje, amanhã você segue, vai indo até finalizar. Na verdade, quando eu falo assim, 7 dias, são 7 dias mesmo, tipo, 8 horas por dia. 8 horas por dia trabalhando no desenho. É muito. Se reparar os desenhos meus, eu copio até os poros da pele. Eu tento colocar tudo na mesma posição da foto. Ô Alex, mas isso não acaba sendo frustrante no final, porque quando você dá o preço à pessoa, porque isso não é um desenho que você vai cobrar R$100. Né? Você tem que cobrar muito mais que isso. Tem. Não sei qual que é o valor que você cobra, nem vou. Eu tenho delicadeza de perguntar aqui o valor. A pessoa que vai ligar e descobrir o valor com você. Pessoa geralmente não quer pagar o que vale o desenho. E aí? Então, no começo é mais frustrante isso, né? Só que hoje em dia, assim, se a pessoa, assim, eu dou o valor do meu trabalho, se a pessoa não interessar, porque a pessoa não valoriza, né? Então não tem por que fazer, se a pessoa não valoriza o desenho, né? Mas tem diferença de preço? O que que difere, se tiver diferença, tem o que que difere um preço de outro? É o trabalho, né? É o trabalho. Vamos supor, a pessoa pede um desenho de um bebê. Vamos supor, aí a pessoa manda foto de um bebê, a pele é muito lisinha. Bebê muito, é tudo igual. É, muito homogêneo. Brincadeira. Então, não dá muito trabalho fazer um bebê, por exemplo. Aí a gente cobra mais barato se for um bebê. Agora, vamos supor, a pessoa manda uma foto de uma pessoa mais velha, com cabelos brancos, rugas, com uma camisa xadrez, cheia de detalhe, aí é outro preço, né? Depende do trabalho que dá. Depende do trabalho. E do tempo que leva a fazer, né? Certo. E você recebe muitas encomendas? Sempre. Sempre? Sempre tem encomenda. Caricatura também sai bastante lá? Caricatura sai também pra casamento, pra festa de 15 anos, sempre tem também. Pessoal, tem que encomendar, quem quiser ter uma caricatura aí numa festa de 15 anos ou no casamento, tem que encomendar com antecedência, né? Porque senão o casamento vai ser hoje à tarde ou faz pra mim, não tem jeito, né, Alex? Não, geralmente é bom pedir até com um mês de antecedência. Pra fazer. Porque às vezes a pessoa pede, eu quero pra semana que vem. E às vezes eu tô com 5, 6 encomendas na frente, então não dá tempo. Entendi, então o pessoal sempre tem que fazer essas encomendas com antecedência. Você falou pra mim aqui também que faz desenhos em capacetes de motos também. Eu faço dá pra fazer? Capacete, eu faço com aerografia, né? É um aerógrafo, um compressor. Inclusive na academia do Guilherme lá, eu fiz vários desenhos lá. Strong Corps? Na Strong. É. Qual desenho? Todos os desenhos lá? Todos. Todos são seus, trabalho são seus. Meus. É, tudo com. Ali tá exposto realmente seu trabalho. Ali, né? Tá. Quem quiser ver, é só lá na Strong lá, lá meus tá desenhos. Lá. E esses de capacete, como é que você faz? A pessoa escolhe o desenho ou. A pessoa só. É a mesma coisa de um retrato. A pessoa manda o que ela quer, a imagem e eu e faço. E aí você faz ali. É. Só que o capacete é mais limitado, né? Porque como eu desenho com spray, às vezes coisas muito pequenas não dão pra fazer. Tem que ser coisas assim um pouco mais visíveis, né? Mais maiores um pouco. A gente falou bastante de desenho aqui e as paisagens. Que eu acho que é uma coisa que o pessoal mais gosta de ver, desenho de paisagem. Você faz muito ou é limitado nessa questão? Atualmente não. Quando eu comecei a pintar tela, eu fazia muito, era mais paisagem. Só que assim, depois que eu parei de pintar tela, eu, tipo, comecei a fazer mais rosto. E é o que mais eu tenho encomenda, né? Então é o que eu mais faço. Eu abandonei um pouco, assim, as paisagens. Mas sim, por encomenda eu faço também. Pessoal, pode encomendar lá. Eu quero que você desenhe aqui minha, sei lá, minha fazenda aqui, o sede aqui da fazenda, dá pra fazer numa boa. Faço. Meu estilo é mais realista, né? Tem gente que gosta de vários. Tem vários estilos, né? Tem gente que gosta um estilo mais espatulado, mais com mais manchas de tinta. Eu faço mais realismo, independente de se for em tela. De onde que vem essa inspiração toda, o Alex? Tem alguém da sua família que já desenhava ou é algo natural teu mesmo? Não, natural. Tipo assim, às vezes eu, quando eu trabalhei assim, em empresas, né? E assim, é uma dependência de desenho, não sei o que é. Às vezes eu fico um tempo sem desenhar e começa a me dar uma agonia que eu tenho que desenhar alguma coisa. Às vezes eu pego, ia lá e comprava um caderno, assim, ficava rabiscando. Às vezes, quando eu trabalhava, eu sentava na hora do almoço ali e ficava desenhando quem tava em volta, que eu não tinha o que desenhar. É. Então, desenhava isso, lá tudo. É uma necessidade, é uma coisa assim que parece que completa, me completa, assim, não sei. E o futuro seu, o que você imagina? É continuar desenhando e chegar no nível dos tops aí do Brasil? O que vai ser? Ou partir para uma outra carreira que ainda que tem o desenho como base? Porque a gente vê esses desenhistas, né? De publicidade, desenhistas de livros, né? Tem vários desenhistas, o campo é enorme, né? Não, se Deus quiser, assim, eu pretendo continuar nesse ramo mesmo de realismo. Procurando imagens assim, que toca as pessoas, sabe? Imagens. E quem sabe, né? Um dia eu chego lá. Não, já chegou, porque pelo talento que você tem, com certeza aqui na região você já é o cara, viu? E para ter aulas então com Alex Ferreira, 3559-1052 ou 984-34-6307. Por enquanto tem uma turma aos domingos, né? Aos domingos. Mas pode abrir turmas ali durante a semana também, né? Eu vou montar uma turma pro sábado já agora. Já tem mais uma turma em breve aí pro sábado. Só não marque no horário do programa para não atrapalhar o dinheiro, tá bom, Alex? Certo. Marque para outro horário. Alex, obrigado, viu? Obrigado. Prazer tá recebendo você aqui. Parabéns pelo talento que você tem. Se você ainda não conhece o Alex, né, o trabalho dele, acesse lá a fanpage, é Alex, né, A-L-E-Q-U-I-S. Isso, né? Alex com Q. Ferreira, quem inventou isso? Eu não sei, é nome artístico. Nome artístico, tá bom, Alex, um abraço, viu? Obrigado. Intervalo comercial e voltamos na sequência, seguindo o Expresso desta tarde.